Associação Ideologia e Tal. Aquele abraço aí. Aliado forte vindo da Suas do Gama. Ideologia e Tal. Ideologia e tal, chega. Esse é o som. Estamos aí dando um trabalho no ar de uma vez. Somos os caras que transmitem a mensagem no que dizem. Talvez com isso haja até uma revolução. Essa é nossa intenção, ideologia tá na área. Pode até rezar, ha! Tentar se defender. Se tá um rap poderoso, ha! Pague então pra ver. Cantando a real, três camaradas da periferia. A voz do povo é a voz de Deus. A voz ativa, chegamos para ficar, pra abalar o sistema. Das ruas pros seus ouvidos, nossos poemas. DJ Brother, Maneli, falta alguém aqui. Microfone poderosa, arma pra educar. Força setor sul do Gama com muito pra conversar. Atitude na cabeça, não vamos falhar. Sou bicho solto da quebrada, rimo na levada. Você decide o que fazer, só mando a ideia. Relaxe, viaje conosco nessa onda. Se dá um peso, um estilo diferente. Rap nacional, livrai-nos de todo mal. Comandando a área, ideologia e tal. Pode acreditar, meu irmão. Se liga na fita, moleque, aí. Voz da periferia. Ideologia no ar, mascote tá na área, ideologia tá. Valeu aí. Eu tô no ar de uma vez, eu cheguei pra ficar. A revolução que avisamos já vai começar. Mascote tá na área, voz dos manos da favela. Segure as pontas, se prepare, é ideologia. Vem comigo, de norte a sul, de leste a oeste. Nos quatro cantos o meu rap vai tomando conta. Quem não acreditou agora se embala no som. Som de bandido, que nada, eu vou além. Tá aí pra ver, mostra a verdade nua e crua. Fantasia canta bem, besteira porra nenhuma. Mais um poeta da periferia é bandido pra mídia que se foda o sistema. Palpa a burguesia, isso é pra quem não bota fé, o exemplo tá aí. Rap tocando a riviria, pode aplaudir. Alienado ao ritmo, tô aí pra incomodar. Ideologia e tal, deixa o som rolar. O som é radical, original, rap nacional. Se liga aí. Repete o som. O som é radical, original, rap nacional. Tem que se ligar, meu irmão. O som é radical, original, rap nacional. Se liga aí. Repete o som. O som é radical, original, rap nacional. A periferia. Agora tem voz ativa. Viva. Tô cansado disso tudo, vê se não me amola. Prepare-se pra uma rajada de inteligência. Não tô aqui só pra meter o pau, falar mal da polícia. Joga a conversa fora, dá ibope pra mídia. Vou defender nossa arte com unhas e dentes. Mostra pra quem só critica nossa dignidade. Um rap de verdade, não quer dar prêmio, não queima. Fiquem com essa babação que a TV te mostra. Disco de ouro pra banca que só faz melô. Ou pro drogado que sonha com disco voador. Rala bundinha, rala tcheca, pinto e o caralho. Meu povo aplaude, despreza o nosso canto. Facilidade pra fazer besteira, ha, ha. Conseguem estragar até o nosso samba. Os verdadeiros mestres do morro esquecidos no tempo. Poetas pobres e mano, só lamento. É mascote, por aqui não é tão diferente. Em matéria de besteira as minas se acabam. A molecada segue o rumo, drogas e violência. Nós que vamos mudar isso, damos a receita. De Braslândia, voz sem medo, manda seu recado. Falso sistema, nego Dé, nosso aliado. E aí, seu som, pardal, dó da meus manos e pá. Cê é rap nacional pesado, deixa rolar. O som é radical, original, rap nacional. Se liga aí. Repete o som. O som é radical, original, rap nacional. Tem que se ligar, meu irmão. O som é radical, original, rap nacional. Se liga aí. Repete o som. O som é radical, original, rap nacional. A periferia. Agora tem voz ativa. Viva. Então, moleque, forte, sentiu firmeza. Rimando nós vamos além usando a cabeça. Mensagem positiva pra quem entende a coisa certa. Pai pra quem nos ama, foda-se quem nos odeia. E aí fulano que me queima, se liga na letra. Não adianta boicotar meu som só por inveja. Enquanto se fecha uma porta, abrimos mais 10. Um fulano queima firme, pra mim tanto faz. Força, coragem, humildade, somos assim. Damos canal da coisa certa, se liga aí. Mascote na área, mano ele na barca. Brother nas picapes, squad come sem escala.